bom momento, querido ouvinte. Eu sou Paulo Zanella e só acredito vendo. Olá, pessoas. Eu sou Bruno da S e eu sou igual o São Tomé, só vendo pra crer. Olá, pessoas lindas e maravilhosas. Eu sou Cristiane Navarro e eu não deixo de acreditar em nada daquilo que eu não vejo. Tá no ar mais um papo de calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoas, estamos de volta aqui essa semana com essa equipe maravilhosa que está assumindo tudo aqui, responsável pelo sucesso desse podcast esse ano, Bruno da S e Cristiano Navarro. E hoje, para falar de um assunto aí que todo mundo tem um pouquinho, né? Pode negar até não querer mais, mas lá no interior tem uma crencinha, alguma coisinha que acredita que não faz o mínimo sentido. As crendices populares que a gente chama, né? Comer leite com manga, fantasma. E até agora a terra plana, né? Então vamos iniciar essa conversa aí. Algum de vocês pode me falar alguma coisa que vocês acreditavam ferramente que era verdade? Tipo, sei lá, o chinelo virado pra mãe não morrer e tal. E depois perceberam que era alguma ilusão da sua cabeça e voltaram atrás com suas crenças paradigmas? É só quando era criança mesmo, né, cara? Essa história do chinelo eu acho fantástica. Porque quando eu explico isso para os meus alunos, né, da crendice em torno disso, é do tipo, claro que você vai, se você deixar o chinelo de cabeça para baixo, é claro que você vai matar a sua mãe, né, porque a sua mãe tá vendo que você deixou um chinelo de um lado, outro chinelo de outro, significa que você tirou o chinelo de qualquer jeito, então ela vai ficar morta de raiva de você desorganizar a casa dela, então, por isso que mata a mãe, chinelo de cabeça para baixo. Ai, o leite com manga, antigamente o pessoal dizia que fazia mal. Eu não. Nisso era uma das coisas que eu preferia não arriscar. Não que eu acreditasse, mas eu preferia não arriscar, porque vai que, né? Aí depois de um tempo que eu soube a história. E por favor, Bruno, novamente, explica a história do leite com manga para os nossos ouvintes. Ah, cara, uma das explicações que dizia. Era exatamente que, assim, tem a ver com o tempo da escravidão, né? As árvores frutíferas não ficavam necessariamente próximas à senzala, né? A casa onde viviam os escravos. E o leite, né? Para quem um dia já foi numa fazenda, o leite também fica numa seção longínqua, assim, da casa grande. Então, quer dizer, o escravo que pegasse manga e pegasse leite, ele estava, né, roubando a fruta e o leite do senhor de engenho, do dono dele, né? Então era uma forma de ameaçar o escravo, dizendo para ele, ó, se você comer manga com leite, você vai passar mal e vai morrer. Uma das explicações é isso. Eu não acredito na ideia da manga com leite vai fazer mal, mas eu não como, né, cara? Vai que tem alguma bactéria naquele leite, naquela manga, aquele dia, e eu comi, e daí morre, e você só reforça a teoria, né? Aí pergunta o que o cara morreu. Ah, morreu de comer manga com leite. Aí fica meio ruim, né? Porra, mas... Esse raciocínio segue, por exemplo, o raciocínio. O cara vai falar assim, ó, não bebe cerveja, porque cerveja mata. Aí, pô, não, mas só se tomar Belo Horizontino. Aí que mata mesmo. Eu digo, se leite com manga matasse realmente, não estariam vendendo em lanchonetes, em barzinhos ou coisas assim. Porque, né, a vigilância sanitária não iria deixar. Tem órgãos que fiscalizam isso. Acho que uma bobeira. O manga tem em todo lugar aqui nesse país. E leite? É só ir no mercado comprar caixinha de leite. Então não é algo tão letal assim, é tão facilmente disponível, né? Sim, sim. E, cara, é do tipo, você, pô, tomar uma vitamina, né, de manga com leite. Tem isso também, né? É super nutritivo. Pô, se você come uma manga, você já tem um sentimento... E é gostoso, mano. Exato. Demais. Já tem um sentimento de satisfação grande no seu estrômago. Imagina você mistura manga com leite, você tem uma vitamina aí bem encorpada. Pô, passa fome legal, né, cara? O O problema é o retrocesso depois na barriga, porque a manga é pesada, então dependendo do horário que tu coma, realmente vai te fazer mal. Se bem que com leite balanceia, né? Faz aquele... A manga prende e o leite solta. Então... Tá tudo certo. E tu vai estar alimentado por mais tempo. Sim, sim. Agora, uma coisa que... O negócio da manga com leite tem um... Vamos dizer assim... Uma explicação... Aliás, tudo tem uma explicaçãozinha, né? Agora, e quem acredita em horóscopo? O Bruno pega pesado, hein? Eu tava assistindo esses dias de volta o Big Bang Theory, aquela série, não sei se já viram. Aham, claro. Nerd e tal. Aí, tava assistindo de volta, já assisti, eu gosto bastante, tava reassistindo, uma das poucas que eu reassisti assim. Agora tô lá pela quinta temporada, eu acho. A Penny, né, ela chega do Nebraska pra morar lá no AP, lá, vizinha dos moleques, né. Aí eles convidam ela pra jantar e eles perguntam da vida dela, né. Aí ela... fala assim, ah, eu sou sagitário e não sei o que, tem todas as lances, né? Aí ela fala, acho que é suficiente, né, pra vocês definir que pessoa eu sou, né? Aí o Sheldon fala assim, já podemos definir que pessoa você é. Exatamente. Não, é que essa frase ela é muito legal, porque, né, dentro do contexto do Big Bang Theory, mas... principalmente também no contexto, né? Vamos parar pra pensar, amigo ouvinte, você que já não tem nada pra fazer, tá ouvindo esse podcast enquanto lava a louça. Há alguns milhões de anos, a Terra, o Sol, os demais planetas que compõem o Sistema Solar, têm mais ou menos essa mesma órbita, esse mesmo jeito de girar em torno do Sol. Aí um vagabundo vai lá e diz o seguinte: quando a Terra está numa determinada posição, a Lua em outra, o Sol em outra e Saturno em outra, significa que você é, sei lá, dinossauro. Aí alguém vai falar assim: mas dinossauro não existe, mas também não existe virgem, também não existe sagitário. E as pessoas acreditam nisso, que a posição dos astros podem influir nas suas vidas. Pense na não é no ridículo, é no quão raso que isso é, cara. Já parou pra pensar também que essas pessoas, eu acho que coaching já existe, eu acho que já faz um tempo, porque quem inventou o horóscopo não deixa de ser um coach. Vai dizer, ah, hoje você vai resolver seus problemas, não sei o que, bababá. Sagitário, aquário. Aí a pessoa bota aquilo na cabeça e acha que realmente vai que vai resolver. Meio que influência. Ou não, vocês concordam comigo? Vamos parar pra pensar o seguinte. Todos os jornais que eu conheço tem lá a sessão de horóscopo. Então hoje, né, segunda-feira, você abre o jornal, aí abre lá. Você que se diz de Libra, aí você olha lá. Um dia de grandes decisões, mudanças no campo amoroso, sorte com a família. Tá lá, isso eu acho, horóscopo de Libra. Eu não sei nem quando que Libra faz aniversário. O jornal, ele é editado, sei lá, com 10 mil, 100 mil unidades por dia. Então, vamos pegar aqui todos os librianos que leem o jornal A, pegam esse horóscopo e tá lá. Dia de grandes decisões, mudanças no amor, sorte na família. Então, 100 mil exemplares chegou a 100 mil librianos, ou pelo menos 10 mil librianos, e 10 mil librianos ficam contando com mudança no trabalho, carinho no amor e sorte na família. Só que existe o jornal B, existe o jornal C, existe o jornal D. E o horóscopo de Libra no jornal B é diferente, no horóscopo de Libra no jornal C é diferente, no jornal D... Cara, em que você vai acreditar? Tá entendendo? Então, não existe lógica, no horóscopo a partir disso. Você estabelece um tipo de previsão para todo mundo que, sei lá, tá dentro daquele campo. E aí depende muito do que a pessoa, da intenção com que a pessoa seguia nisso. Quer ver um outro exemplo? Vamos supor. O cara vai lá e lê, ah, não, vou ter sorte no amor hoje. Então, o cara fica catando o amor da vida dele, o amor, durante aquele dia todo. E não acha. E aí, qual é a justificativa que se pode dar pra isso? Eu acho que... justificativa não tem, mas pelo menos o cara tá pensando no amor, não tá pensando no ódio, né? É uma verdade. Só que é o seguinte, essas crendices, elas nos... elas tanto ajudam quanto matam também. É, cara, porque... Cris, não faz sentido. Não faz sentido. É você pensar... porque, por exemplo, existem 12 casas astrais, né? Existem 12 signos. Você só vai se preocupar com o seu. Claro. Você não está preocupado com os outros 11. Então, o que o cara está dizendo, a previsão para peixes, é a previsão para peixes. Você está pouco se ferrando para a previsão para virgem, para o aquário. Não quero saber o que está dizendo para ele. Não importa o que ele está dizendo para mim. Isso também já diz muito. Só que existem tantas outras pessoas que nasceram em tal dia igualzinho você. E tem o mesmo você nasceu, horóscopo sei lá. Também. Exatamente. E aí, pô, como é que você vai achar que aquilo ali é pra você? É um troço muito genérico. E você tentar guiar a sua vida de forma genérica significa, aí aquilo que o Paulo tava falando do Big Bang Theory. É, diz muito sobre você. Se você tá tentando guiar a sua vida por algo raso, raso você é, ué. É verdade. E outra, se você não consegue, por exemplo, é... e aí é um pouco mais grave, talvez. É tipo, tabelar o ser humano pelo horóscopo. Seria mais ou menos isso. Porque que nem tu falou assim, existe vários aquários, existe vários virgens. Vários leão, pessoas de leão que nasceram no mesmo dia ou entre aquele mês. E como é que se diz? Uma frasezinha, um textozinho quer dizer sobre aquela pessoa pelo resto da semana inteira. É criar uma tabela de preço. Vamos lá, X-Bacon. Exato. E outra, aí tem muito a ver com o seguinte. É, tem muito a ver com aquilo que a gente... a gente assume ou não assume, certo? Porque assim, a previsão do meu horóscopo disse isso. É, se alguma coisa dá certo, foi porque você tomou a decisão através do horóscopo. Se alguma coisa dá errado, foi por conta da decisão do horóscopo. Não é porque você decidiu fazer as coisas, entendeu? Esse que é o grande problema. As pessoas nunca assumem necessariamente a sua culpa pelos atos que realiza. Agora, outra coisa que eu queria perguntar para vocês é que, por exemplo, se vocês acreditam em terra plana. Desculpa, qualquer coisa. Dia desse. E ainda tem um outro, ainda tem outro, Bruno. Me julguem pelo que a gente vai falar. Dia desses, foi no final do ano passado, foi um grupo lá desses caras que acreditam no terraplanismo. E eu fui ver a entrevista, né, cara? E eu queria tentar achar ali o porquê que os caras acreditam nisso, né? Se há tanto tempo é ensinado, se teve gente que morreu dizendo que a Terra era redonda, por que que agora que as pessoas estão cismando que a Terra, né, não é redonda, que a Terra é um disco? E eu fui tentar entender os argumentos dos caras e tudo mais. Cara, eu fiquei com pena no final das contas, sabe qual é? Tem até um documentário da Netflix, né, que fala sobre eles. Porque são aquelas pessoas sozinhas, sabe? São pessoas que, mais uma vez, como elas ficam sozinhas, elas ficam tentando encontrar formas de encontrar pessoas. E aí, por exemplo, se existem pessoas que pensam parecido com elas ou iguais a elas, e no caso, esse pensamento é a Terra plana, pronto, achei um clubinho. Antes as pessoas me rejeitavam porque eu não fazia parte do clubinho dela, porque eu não acreditava no que elas acreditavam. Agora eu tenho o meu clubinho de gente que acredita no que eu acredito. Pronto, eu vejo os terraplanistas dessa forma. Um dia desse, minha filha estava vendo sobre isso, porque isso é assunto nacional, ou até mundial. Um dia ela viu um vídeo sobre isso, ela fez: mamãe. Eu disse: o que foi, Julia? Não, como é que existem pessoas que acreditam que a Terra é plana? Ai, meu Deus! Se até a criança se choca, né? Ela não sabe que a Terra não é plana? Terra é redonda? Por que que só surgiu agora que a Terra é plana, mamãe? Eu digo à minha filha: não vem fazer pergunta difícil. Ela: você acha que a Terra é plana ou é redonda? Eu digo: eu acho que você acha. Eu não posso influenciar, mas também não posso tirar o senso dela também de pensar. Não, peraí, aí que tá. Não, Cris. Existem pontos, é do tipo assim, a menos que ela seja daltônica, azul é azul, vermelho é vermelho, verde é verde. Fora isso, não existe questionamento. Se ela não for daltônica, não existe como mudar. Da mesma forma, vai que você deixa ela livre, ela entra num canal desse de YouTube e começa a pesquisar coisa, e aí ela começa a perceber assim: então durante a minha vida toda me ensinaram errado. Eu garanto que você vai ficar mais preocupada com a criança terraplanista do que com a criança que, sei lá, não se importa se a Terra é redonda ou não, sabe? É verdade. Porque tem outro... O negócio do terraplanismo também é foda. Por quê? Porque os caras não acreditam na gravidade. Olha que merda. Não existe como você não acreditar na gravidade. Pô, mas se também não existisse a gravidade, como é que existiria noite e dia? Como é que é? Se não existisse a gravidade, como é que existiria a noite e o dia? Por exemplo, lá no Japão é de noite agora, ou é de dia, tá amanhecendo, e aqui tá anoitecendo, não. Se não existisse a gravidade. Não. Esse povo não pensa nisso. A Terra, por exemplo, dentro do modelo deles, a Terra está estacionada e o Sol e a Lua estão girando no nosso céu, entende? Para eles é possível por conta disso. A gravidade é o que atrai nossos corpos até o centro da Terra. É uma lei natural que existe. Você pode não ver a gravidade, mas ela está lá. Você também não vê o vento, então o vento não existe, essa palhaçada? Da mesma forma, mas igual existe gravidade. Se por mais que a Terra esteja estacionada e o Sol e a Lua estão girando, do mesmo jeito existe gravidade. Sim, mas dentro do modelo deles, eles não acreditam. A gravidade é uma coisa, a rotação dos planetas é outra. Eles acreditam que a Lua e o Sol giram em torno da Terra. Você já viu um modelinho que eles têm da Terra plana? A Terra plana é tipo assim, uma bandeja, né, de restaurante. Então ali tá a Terra e, tipo, não tem aquela tampa, né, a cloche que vem em cima da bandeja. Aquilo ali seria o céu dentro da Terra plana. É uma abóbora, uma cúpula. E aí o Sol e a Lua ficam girando ali dentro. Olha que louco. Agora eu tô olhando aqui. Meu Senhor Jesus. É quase aquele boneco da neve, né? Aquela boneca da tipo neve. Isso. O vidrinho ali. Eles argumentam que a Terra está... Alguns, né? Que eles também divergem entre eles. De tão louco que eles são. Alguns dizem que a Terra está acelerando para cima, né? E por isso que a gente sente a gravidade. Porque Einstein explicou lá que se você está dentro... dentro, né, de, por exemplo, de um elevador, de um objeto sem referencial, e você acelera 10 metros por segundo pra cima, você vai sentir o mesmo tanto que a gravidade. Isso é verdade, né? Uhum. Mas daí eles usam isso pra explicar que a Terra está acelerando pra cima e a gente sente a gravidade. Argumentos fantástico precisa de explicações fantásticas, né? Ah, claro, claro. E a outra forma também que eles mesmos divergem é que por causa da densidade do ar e tal, a gente sabe que existe densidade diferente entre as coisas, né? Então eles falam, claro, se tu largar, por exemplo, um lápis ou a maçã do Newton, o ar é menos denso, claro que a maçã vai descer, porque o menos denso fica... tem essa relação de densidade entre os objetos, né? Mais uma vez, sem embasamento algum, né? Não, até o embasamento tem, entende? O cara utiliza... Um dinho de verdade, né? Isso, o cara utiliza elementos da ciência pra explicar o troço, mas é como você disse, é uma explicação muito fantástica, né, para algo que é muito simples. Entende? Existe, ponto. A gravidade é uma força que não é nem 10 metros por segundo, né? É 9.8. A gente arredonda para cima, é 9.8 metros por segundo. Então, assim, não tem, o cara não pode, e mesmo assim é 10.8, vai variar de cada de tipo de corpo, né, que tá caindo. Corpos mais menos densos, né, como o Paulo tá falando, vai ser de uma forma, corpos mais densos vão ser de outra, né? O 10 metros por segundo é só a velocidade que vai influir na aceleração desse corpo. Olha aí, o professor que não... Não, ele varia até dentro, até no próprio planeta, né? No Equador é um tanto, no outro local é outro tanto, tem graus de também dentro do próprio planeta. Sim, sim. A minha bronca, por exemplo, a gente falou, né, do horóscopo, estamos falando agora do terraplanismo. Mas estudar ciência mesmo, ninguém estuda, né? Todo mundo inventa. Não. É igual, por exemplo, o ministro da educação atual, que escreve um monte de coisas errado. Quem escreve errado nos dias de hoje merece tanto tapa na cara, porque é o seguinte, e aí tem uma explicação por que depois eu vou falar, mas quem escreve errado merece um tapa na cara, porque assim, os teclados, né, se você está escrevendo na internet, ele já te corrige. O teclado do telefone, ele já te corrige. Entende? Se você escreve errado, porque você não viu, você insiste em escrever errado. Aí eu vou... Você não leu o que você tá escrevendo. É isso que eu ia falar. Hoje em dia até é mais fácil você escrever errado, porque você não tem o ato de estar escrevendo manualmente, entende? Eu posso falar com propriedade, porque eu estudei alguns períodos de letra, faltou um ano só para terminar. Mas também depende, assim, por exemplo, da classe social da pessoa, do ambiente onde ela vive. Por exemplo, vai dizer que uma criança que, ou um adulto, sei lá, um velho que vive, por exemplo, numa comunidade onde problema para ele é normal, tá errado ele falar problema? Não tá? É porque ele cresceu ouvindo daquele jeito. E aí ele vai escrever de acordo, muitas pessoas, elas escrevem de acordo com a maneira que elas falam, entende, Bruno? Pode ser, a internet é bom, o corretor é bom, é ótimo, maravilhoso. Mas se a pessoa, por exemplo, não está prestando atenção naquilo que ela está escrevendo, por exemplo, ela não vai se importar, vai continuar escrevendo do mesmo jeito que ela escrevia antes, problema, entendesse? É assim, sim, meu ponto de vista. Não é nem só a questão de ponto de vista seu, nem nada. Né? Na academia defende-se muito isso, que a pessoa está inserida num determinado lugar, óbvio que ele vai reproduzir, né, os erros, os vícios de linguagem daquele determinado lugar. Até aí, tudo bem, é compreensível. Só que, né, existe a norma culta da língua portuguesa e a norma falada. A norma culta, ela é usada nas comunicações escritas. No falado, a linguagem falada, você utiliza o que você quiser, entende? Os jovens, por exemplo, hoje em dia, e aí era onde eu ia falar, você só escreve errado se quiser, eu vejo pelos jovens. Se você, como o teclado do celular, ele aprende o que você escreve. Então, por exemplo, o meu, eu comprei um telefone novo recentemente, então o meu teclado teve que aprender tudo o que eu escrevo. Então, durante um bom tempo, o meu teclado não sabia xingar. Ele não escrevia porra, ele não escrevia foda, entende? Ele não escrevia puta que pariu. Agora ele já sabe escrever, ok? Quando você vicia o seu teclado, escrevendo, por exemplo, você VC, beleza BLZ, é isso que está escrito. Se você entendeu, bom que você entendeu, só que saiba, essa não é a norma culta que se leva em tudo quanto é lugar. Eu tenho uma defesa pra isso. Defenda. Aí é que tá. Aí são grupos que criaram uma linguagem própria e específica para aquele determinado ambiente. Entende? Por exemplo, se tu estás numa roda de amigo, o modo de tu falar, de tu se expressar, a tua linguagem é uma. Mas, por exemplo, se tu tá, tu tá lá no tribunal, tu é advogado, tá no tribunal, a forma da tua linguagem que tu vai se expressando dentro de onde o tribunal é outra totalmente diferente. Então, por mais que a língua culta seja a mesma, mas são tribos diferentes que vão estar criando maneiras específicas para aquele grupo. Não sei se deu para entender. Mas o que o Bruno colocou no começo foi o exemplo do ministro da Educação, cara. Ele estava usando um site, um canal oficial do governo. Ele é o ministro da Educação. Ele é obrigado a usar a norma culta para se comunicar, né? Até por causa do decoro do cargo que ele tem. E tem um caso recente também, que até gerou uma certa polêmica, que é o seguinte: uma advogada estava numa sessão no STF, no Superior Tribunal Federal, a corte máxima desse país. E a advogada se referiu ao juiz, se eu não me engano, o Marco Aurélio Mello, de você. A gente ensina, sei lá, lá na quarta série, na quinta série, que... Antes. Você tem, né? Você tem pronomes de tratamento para uma série de autoridades. Então é, todo juiz é tratado por Vossa Excelência. Por mais que você considere aquela excelência um crápula, velho, não fui eu que criei o jogo, eu só ensino as regras. Eu falo isso para os meus alunos. E aí tem aquele ditado que mamãe diz em casa: você não é todo mundo. O hábito de casa se leva à praça. Então se você... então você vai tratar todo mundo como parça, parceiro, chegado, meu consagrado. Você vai falar assim com todo mundo? Nunca. Tenta lidar numa abordagem policial, né? O cara tá lá te revistando, é você: que isso, meu consagrado? Vai tomar um tapão da polícia, porra. E vai ser bem tomado. Entendeu? Os caras são truculentos mesmo. Se você não chamar ele de pelo menos senhor, o cara vai te dar um tapão, vai! Usando o exemplo que você falou dos grupos que criam sua própria linguagem e a norma culta que o Bruno colocou aí, o meu irmão, né, ele joga aquele joguinho Free Fire, né, com a galera dele. E é uma coisa muito engraçada, até essa aí vai ser alvo de estudo de alguém, com certeza, daqui a algum tempo. Que eles criam uma linguagem própria, né, dentro do jogo, né, com quem eles se comunicam, né. Uhum. E daí é ruxar, buiar, capa, muitas gírias que eu nem sei o que significa, só escuto ele falando, né. Eu falo pra ele: tanto tempo de evolução da língua portuguesa, desde os galegos até hoje, vocês criam uma nova língua pra se comunicar dentro do jogo, né. Mas claro, não sendo nenhum especialista em línguas, até porque o meu linguajar não é nada culto, né? Mas só queria complementar isso. Mas aí é que tá, já existe uma palavra, termo de estudo na linguística para essas tribos específicas, que é neologismo. Isso. Neologismo, na verdade. Que é o emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes, na mesma língua ou não. Então, por exemplo, é aquele negócio que o Bruno tava falando: você já abrevia VC, entendeu? Também TBM. De tanto pessoal tá as pessoas estarem na correria e não, dá uma abreviada e cria aquela própria linguagem da internet. Cara, entendam só o que eu tô falando aqui. Que é meio que pode parecer que é o advogado do diabo, mas é porque é a questão da vocação. Como professor, eu tenho obrigação de estimular os meus alunos a estudar e a querer o melhor. Então eu não posso deixar que eles, por exemplo, se acostumem a escrever errado. Porque eu não sei o dia de amanhã. Tomara que a maioria deles, se não todos, sejam excelentes, se tornem excelentes profissionais e estejam sempre muito bem colocados no mercado de trabalho. E, em sendo assim, em fazendo essa torcida, pô, se eles vão trabalhar ou como advogados, ou como professores, ou como... o que seja, trabalhando num escritório do Google, por exemplo, ele vai ter que saber como se deve escrever um memorando, como se deve escrever determinadas cartas ou coisas escritas que vão para autoridades ou para pessoas superiores a elas. O que a gente tem hoje, seja a questão que a gente está falando, aqui puxando um fio mesmo para tentar amarrar um bocado, é a questão do horóscopo, a questão do terraplanismo, a questão do escrever errado. As pessoas, elas não gostam de admitir os próprios erros ou a pouca capacidade, se assim pode dizer, de aprendizado que elas tiveram, do pouco conhecimento que elas tiveram. Então elas inventam, como o Paulo disse, explicações fantásticas para coisas fantásticas, sabe? Ninguém aceita que eu escrevi errado porque o meu cachorro morreu, eu estava abalado. Você pode até dar uma vez essa explicação. Depois da segunda, velho, ele vai olhar pra tua cara, não, filho. É que você não sabe escrever certo mesmo. Ainda sobre o signo, não sei se vocês sabiam que tem um novo signo agora, que os astrólogos não estavam levando em questão. Qual que é esse? É o novo signo Bruno da S. Não, é sério mesmo. Acho que alguns estudantes tal foram dar de astronomia daí, né? Algo sério, né? De verdade. Nessa questão da astrologia, né? E descobriram que desde a antiguidade já existe esse signo chamado Serpentário, que é do dia 29 de novembro a 17 de dezembro. E os caras nunca levaram em consideração, sabe? Então tudo que a gente sabe de astrologia está errado. Como é que é isso, né? Desculpa, não entendi. Qual parte? Serpentário. 29 de novembro, sim, a 17 de dezembro. Então, Emerson é serpentário? Seja, então você estava dando certo os signos para ele. Ele estava errado, então, porque ele foi enganado. Pois é. Quer dizer que a vida do meu marido foi uma fraude por 20, por 30 e poucos anos. Pã, pã, pã. Você vê, a vida dele foi regida pelos astros errados. Por isso que muita coisa pode não ter dado certo na vida dele. Ele tava lá, olhando lá o horóscopo, sei lá, de... Deixa eu ver quem nasce entre novembro e dezembro. Acho que é Sagitário. Ele tava olhando. Então, e na verdade ele é serpentário, puta, cara. Pariu, agora a gente tem que... Eita, foi mal. Agora a gente descobriu. Será que a Terra... Emerson, você agora vai recalcular a sua rota toda, Emerson. Sua vida mudou depois desse episódio, cara. Se você pagou pra alguém fazer seu mapa astral, você perdeu o dinheiro, mapa viu? Astral. Pede ressarcimento. Muito. Ainda tem isso. Porque normalmente, o que isso é outra parada escrota, né? Que aí é a tal da sinastria, que é quando você pega o seu mapa astral e cruza com o mapa astral de Eita, outra pessoa. Eita, cruzou com o meu. Será que eu tô errado também? Se a vida dele tava errada até imagina agora, olha só. Você pode não ser a pessoa. Você pode não ser a pessoa da vida dele, Cristiano. Cara, agora. Que dia que você nasceu, Cristiano? Você é de outro signo que não tem nada a ver com serpentário. 16 de fevereiro. Aí você é aquário, tá vendo? Vai que serpentário não tem nada a ver com aquário. Aí eu vou cantar o Fagner. Quem dera ser um peixe. Depois dessa, vamos para o momento cultural. Pessoal, deixa eu começar falando hoje. Já que a gente falou de signo aí, esse negócio de terra plana e tal, vou indicar um podcast aqui, não sei se vocês escutam, que é o Não Ovo, do Não Salvo. Sim. Agora eles têm um podcast exclusivo lá no Spotify, que é o Inferno Astral. E lá eles discutem sobre signo, o podcast é só sobre isso, uma vez por semana sai um episódio sobre signos. E daí eles tentam colocar os signos na terra plana, né? Esses dias falaram sobre transplante de signo, que é uma nova moda que tá acontecendo agora. Então, se você não gosta do seu signo, você pode transplantar, trocar de signo, né? Os animais, né? O que os animais correspondem e tal, o zodíaco chinês. Então eles falam bastante disso aí. Se você quiser dar risada e entender um pouco de signo, que é, entre aspas, a mais pura zoeira que tem lá naquele, não, naquele Cid podcast. Vale, vale nem o Cid, centavo, sabe, né, furado. O tanto que ele zoa. Então vão lá escutar, chama Inferno Astral no Spotify. É engraçado, você agora falou, ainda tem isso, né? A gente falou do signo. Ainda tem isso, tem o horóscopo chinês, né, cara? Então, quer dizer, o que vale lá no horóscopo chinês nem sempre vale, porque o calendário chinês é diferente do nosso calendário gregoriano, aqui do lado ocidental. Então, essa porra de signo não vale nada. O meu signo em japonês, lá no chinês, é rato. Então, deve ser por isso que todo mundo foge de mim. Agora eu vou fazer uma piada infame. Então deve ser por isso que o Emerson te come. Pode ser. Serpentário, serpente, rato. Então tá, então quem fez o mapa astral dele também não tava tão errado assim. Meus amigos, deixa eu dar a minha indicação aqui. Como eu sou o elemento sério deste programa, entendeu? Eu venho aqui trazer a mais alta cultura. Porra nenhuma, eu sou um idiota. Como mentira! Qualquer outro. Como qualquer outro idiota que existe no mundo. Mas, sinceramente, eu quero indicar aqui um livrinho facinho de você achar na internet. Lá na locadora do Paulo Coelho tem. O nome do livro é Cântico. Ou você pode encontrar ele também com o nome em inglês, né, que é Anthem. Tem alguma coisa a ver com hino também. E ele é de uma escritora russa chamada Ayn Rand. Alguns vão chamar ela de Ayn Rand, mas é A-Y-N Ayn Rand, R-A-N-D. O nome do livro é Cântico. É um pequeno conto, né, uma história curta. Dá pra você ler ele numa talagada só, no máximo 2 dias. Que fala sobre a história de um personagem chamado Igualdade 7-2522, que ele vive num mundo distópico onde não existe o indivíduo, existe o nós, existe o coletivo. Todas as pessoas nascem para servir a todos. Na verdade, essa é uma grande piada, né, da Ayn Rand, que é uma filósofa. Que pregava, né? Ela já faleceu, mas a filosofia dela é o objetivismo, ou seja, que nós, seres humanos, temos que esquecer essa ideia de que altruísta, de viver para deixar os outros felizes. A gente tem que viver para nos fazer felizes, certo? Ignorando os anseios e aspirações dos outros, né? Então a historinha do Igualdade 7-2522 é algo bem importante para você ver, para você dar uma lida. Ayn Rand, Cântico. A minha desindicação cultural. Que eu tô isso é boa, a gente nunca fez. Eu tô sendo picada pelo espírito do Bruno. De hoje é o novo filme, quer dizer, novo filme não, já tá um tempo aí na Netflix, mas é o filme do Ted Bundy. Eu desindico completamente esse filme, porque eles romantizaram muito o serial killer, né, do Ted Bundy, e mostrava só a parte boa dele, que ele enganava as mulheres e que sempre ele negou os assassinatos e que o que ele queria mesmo era aparecer na mídia, né? Então, até teve relatos também de uma mulher que sofreu, que conseguiu sobreviver, na verdade, ao ataque dele, que ela falou que não era bem assim e criticou bastante o filme. Então, a minha desindicação cultural de hoje. Me julguem. Nossa, tá certíssima. Certíssima, bem legal isso mesmo, porque andam romantizando muitos bandidos, né, cara? Botando qualquer fascínio na psicopata aí como um cara legal. E não existe nada de legal nisso. Boa desindicação, Cris. Muito obrigada. Tô aprendendo com o professor Bruno. Algum jabazinho final aí, pessoal? Pra gente finalizar? Eu posso fazer o jabá? Por favor, vai em frente. Gente, eu tô no Desculpa Qualquer Coisa, no Desculpa DQC, né? Lá, de momento, tô meio parada lá nas gravações com lá, mas eu lancei meu podcast junto com a Lika Mu, né? E o primeiro episódio da gente foi sobre direito imobiliário. Então, quem quiser, quem tiver a intenção de comprar um imóvel ou um terreno, lá nesse episódio a gente tá falando um pouco sobre prevenção de como a gente pode se prevenir e não cair em golpes, né? Estamos falando também sobre a questão de, vamos dizer, uso capião, mas tudo isso não é o achismo, né? A gente chamou uma pessoa que é advogado, que é o José Castanhas Neto, o famoso Neto do Netcast, para ele estar dando essas explicações para a gente, abordando esse tema. Nosso podcast também não é só de julgamentos, né? Assim, na questão não é só de direito, né? A gente aborda vários temas sérios também. E tem aquela, na segunda semana é uma coisa mais light, e a gente tem o Fala Lika e o Jura Cris, que a gente fala sobre coisas que vêm à cabeça da gente. E é isso. A gente tem também nós temos também nosso aplicativo que está lá no Google Play. Então a mamãe que quiser assistir ou a vovó que quiser assistir, só baixar o aplicativo lá que vai estar os episódios lá, tudo certinho, só do nosso podcast. É isso, obrigada. Ou no Paulo e Claudio. Meu Deus, que chique, as bichas têm até aplicativo, viado. É, outro nível, né? E lá a gente fala sério, segundo ela, desfazendo o papo de calçada aqui. Ah, e escutem, né? Porque eu toda vez que eu vou fazer também a minha gravação, eu digo, escutem o papo de calçada. Tô lá também, toda quinta-feira. Aí sim. Bruno, alguma coisa pra divulgar com a gente hoje? Só o que eu já normalmente, já digo sempre, né? Eu também, além daqui, você escutar os remixes que saem às terças-feiras aqui no Papo de Calçada. E se você gosta de música ou gosta de ouvir as besteiras que eu digo, eu faço um podcast sozinho também chamado Barulho do Daes. Sai quinzenalmente toda sexta-feira. Tá em todo, na maioria dos agregadores aí. Recentemente faltava em algum outro lugar, eu já coloquei. Mas, né, na maioria de todos aí no Google Podcast, no Spotify, tá lá, Barulho do Daes, eu falo isso assim, critico música, né, e indico música nova, que as pessoas só escutam música velha, isso me tira do sério. Música velha é ruim ainda. Ainda tem isso, né, música velha e ruim. A gente tem que jogar um pano pra tirar o pó das músicas? Então, pessoal, de oportunidade para fazer o jabá aqui, porque eu quero fazer o meu também, né? O pessoal aqui já sabe, mas eu tô na produção de... com a galera aí na produção de um longa, aqui na cidade de Cascavel, aqui próximo à minha cidade, um longa-metragem. A gente tá fazendo uma vaquinha aí para arrecadar um pouquinho de dinheiro para ajudar nas despesas, que é tudo meio trabalho voluntário, né? Quem conhece o cinema brasileiro sabe como funciona. E a gente não tem... foi atrás de patrocínio público, esses negócios aí que dá o maior BO. E a gente tá fazendo tudo com a nossa vontade mesmo. Quem puder ajudar, o Guilherme divulgou lá no grupo dos ouvintes. Eu vou pedir pra ele se eu posso divulgar ali no grupo do Papo de Calçada no Facebook. Se você agora quiser fazer parte do grupo do Telegram dos ouvintes, você pesquisa aí lá no aplicativo t.me/papodecalçadapodcast. Você pode seguir a gente também lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, no podcast Papo de Calçada, a nossa página no Facebook para dar suas opiniões, surgir pauta pra gente. A gente fica muito agradecido se você ir lá também. E obrigado ao Bruno, a Cristiane, que vieram até o final desse episódio comigo. É a você, ouvinte, que ficou ouvindo também e dando suas risadas aí. Espero que sim. Então, obrigado e até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu.